Ricardo, essa aí é pra você. Queima ele, Jesus. Existem vários tipos de crente, e um deles eu quero destacar. É o crente que só vai à igreja para a vida do irmão reparar. Ele repara o grupo das irmãs quando levantam para o nosso Deus louvar. Ele quer ver se as irmãs cantam no tom ou se elas irão desafinar. O mesmo ele faz com a mocidade, adolescentes e as crianças também. Ele repara quem dá glória e aleluia, quem fala a língua estranha ou até quem diz amém. Nem mesmo o humilde porteiro escapou dos olhos do reparador. Ele repara se a roupa do obreiro é a mesma do culto anterior. Fica ansioso na hora da palavra só para reparar o pregador. Ele repara o sapato do presbítero, o terno do diácono e a gravata do pastor. Só que o mais importante ele esqueceu, e humildemente eu quero lhe lembrar. Ele reparou a vida dos irmãos, mas seu altar que é bom ele esqueceu de reparar. Repara o seu altar, repara o seu altar reparador. Você repara a vida dos irmãos, mas seu altar que é bom você esqueceu, não reparou. Repara o teu altar, repara o teu altar reparador. Você repara a vida dos irmãos, mas seu altar que é bom você esqueceu, não reparou. Adolescentes e as crianças também. Ele repara quem dá glória, aleluia, quem fala a língua estranha ou até quem diz amém. Nem mesmo o humilde porteiro escapou dos olhos do reparador. Ele repara se a roupa do obreiro é a mesma do culto anterior. Fica ansioso na hora da palavra só para reparar o pregador. Ele repara o sapato do presbítero, o terno do diácono, a gravata do pastor. Só que o mais importante ele esqueceu, e humildemente eu quero lhe lembrar. Ele reparou a vida dos irmãos, mas seu altar que é bom ele esqueceu de reparar. Repara o teu altar, repara o teu altar reparador. Você repara a vida dos irmãos, mas teu altar que é bom você esqueceu, não reparou. Repara o teu altar, repara o teu altar reparador. Você repara a vida dos irmãos, mas teu altar que é bom você esqueceu, não reparou.